Ficheiro 27. 49. Teve início o meu trabalho e também o meu namoro. A senhora da papelaria arranjou-me uma espécie de passe e eu todas as manhãs atravessava a cidade com as três meninas, nos autocarros à Cunha, e levava-as para aquele sítio cheio de cor, guarda-sóis, mar azul, plataformas de cimento, estudantes, mulheres abastadas com muito tempo livre, mulheres vistosas com rostos vorazes. Tratava com bons modos os banheiros que tentavam meter conversa. Olhava pelas meninas, tomava longos banhos com elas, exibindo o fato de banho que nela me fizera no ano anterior. Alimentava-as, brincava com elas, deixava-as beber tempo sem fim do repuxo de uma fonte de pedra, sempre atenta para que não escorregassem e partissem os dentes na pia. Regressávamos ao bairro no final da tarde. Devolvi as meninas à mãe e corri ao meu encontro secreto com António, queimada do sol, salgada da água do mar. Íamos até aos paúis por ruas secundárias. Tinha medo de ser vista pela minha mãe e talvez ainda mais pela professora Oliviero. Foi com ele que troquei os meus primeiros verdadeiros beijos. Depressa o deixei tocar-me nos seios e entre as pernas. Uma tarde eu própria lhe apertei o pênis escondido dentro das calças, duro, grosso, e quando ele o tirou para fora segurei-o na mão com prazer enquanto nos beijávamos. Aceitei aquelas práticas com duas perguntas claras no pensamento. A primeira era: Lila faz estas coisas com Stefano? A segunda era: o prazer que sinto com este rapaz é o mesmo que senti na noite em que Donato Sarratori me tocou? Em ambos os casos, António acabava por ser apenas um fantasma útil para evocar, por um lado, os amores entre Lila e Stefano, e por outro, a emoção forte, difícil de classificar, que o pai de Nino me provocara. Mas nunca me senti culpada. Ele era-me tão grato, manifestava uma tal dependência absoluta de mim, por aqueles escassos contactos nos paúis, que depressa me convenci que ele é que estava em dívida para comigo, que o prazer que eu lhe proporcionava era de longe superior àquele que ele me dava. Por vezes, ao domingo, ia comigo e com as meninas para o Sea Garden. Gastava muito dinheiro com falsa desenvoltura, embora ganhasse muito pouco, e também detestava queimar-se ao sol. Mas fazia-o por mim, só para estar comigo, sem qualquer recompensa imediata, pois ao longo do dia não era possível beijar-me-nos ou tocar-me-nos. Também entretinha as meninas com palhaçadas e mergulhos de atleta. Enquanto ele brincava com elas, eu estendia-me ao sol a ler e dissolvia-me no interior das páginas, como uma medusa. Numa dessas ocasiões, levantei os olhos um instante e vi uma rapariga alta, esguia, elegante, com um lindo biquíni vermelho. Era Lila. Já habituada a ter os olhares dos homens pousados nela, movia-se como se naquele lugar apinhado de gente não estivesse ninguém, nem sequer o jovem banheiro que a precedia para acompanhá-la ao guarda-sol. Não me viu, e eu não soube se devia chamá-la. Trazia óculos de sol e uma bolsa de tecido colorido. Ainda não lhe contara a respeito do meu trabalho nem de António. É provável que receasse a opinião dela, tanto sobre uma coisa como sobre a outra. Esperemos que ela me chame, pensei, e voltei a olhar para o livro, mas já sem conseguir ler. Todavia, não demorei a olhar de novo naquela direção. O banheiro abrira-lhe a cadeira de repouso e ela estava sentada ao sol. Entretanto, Stefano estava a chegar, muito branco, fato de banho azul, na mão a carteira, o isqueiro, os cigarros. Beijou Lila nos lábios, como os príncipes fazem com as belas adormecidas, e, por sua vez, sentou-se também numa cadeira de repouso. Mais uma vez tentei ler. Havia muito tempo habituada a autodisciplinar-me e desta vez consegui realmente, durante alguns minutos, captar o sentido das palavras. Recordo-me de que o romance era Oblomov. Quando ergui de novo os olhos, Stefan continuava sentado a olhar para o mar. Lila já lá não estava. Procurei-a com o olhar e vi que estava a falar com António. E António apontava para mim. Fiz-lhe um adeus animado. Aquela respondeu com idêntica animação, voltando-se de imediato para chamar Stefano. Tomámos banho os três juntos, enquanto António olhava pelas filhas da senhora da papelaria. Foi um dia de aparente alegria. A certa altura, Stefano levou-nos todos ao bar e pediu tudo o que era bom, sanduíches, bebidas, gelados, e as crianças abandonaram imediatamente António e viraram todas as atenções para ele. Quando os dois rapazes começaram a falar de não sei que problemas do descapotável, conversa em que António fez um brilharete, levei dali as garotas para que não os incomodassem. Lila foi comigo. Quanto te paga a dona da papelaria? Perguntou-me. Disse-lhe quanto. É pouco. A minha mãe acha que ela me paga demais. Deves dar mais valor a ti, Lenu. Darei mais valor a mim quando tiver de levar os teus filhos à praia. Dar-te-ei baús cheios de moedas de ouro. Sei quanto vale passar o tempo contigo. Olhei para ela para ver se estava a brincar. Não estava. Mas logo a seguir brincou, quando se referiu a António. Ele conhece o teu valor? Somos namorados há 20 dias. Gostas dele? Não. E então? Desafiei-a com o olhar. Tu gostas do Stefano? Respondeu séria. Imenso. Mais do que dos teus pais? Mais do que do Rino? Mais do que de todos. Mas mais do que de ti, não. Estás a gozar comigo. No entanto, pensei. Mesmo que esteja a gozar comigo, é bom conversarmos assim ao sol, sentadas no cimento quente, com os pés na água. Paciência. Se não me perguntou que livro estou a ler... Paciência. Se não quis saber como correram os exames da secundária, paciência. Talvez nem tudo esteja terminado. Mesmo depois de casada, alguma coisa perdurará entre nós. Disse-lhe. Venho para aqui todos os dias, porque não vais também? Entusiasmou-se com a ideia, falou com Stefano, que concordou. Foi um dia maravilhoso, em que todos, milagrosamente, nos sentimos à vontade. Depois o sol começou a declinar. Eram horas de levar as meninas à mãe. Stefano dirigiu-se à caixa e ficou a saber que António já pagara tudo. Lamentou muito e agradeceu calorosamente. Já na rua, assim que Stefano e Lila se afastaram no descapotável, repreendi-o. Melina e Ada lavavam as escadas dos prédios e ele ganhava 4 liras na oficina. — Por que é que tu pagaste? — quase lhe gritei em dialeto zangada. — Porque eu e tu somos mais bonitos e mais finos — respondeu. 50. Afeiçoei-me a António quase sem dar por isso. Os nossos jogos sexuais tornaram-se um pouco mais audazes, davam-nos mais prazer. Pensei que se Lila voltasse a aparecer no Sea Garden, lhe perguntaria o que se passava entre ela e Stefano quando se afastavam sozinhos no carro. Faziam as mesmas coisas que eu e António fazíamos, ou mais ainda, por exemplo, as coisas que lhe atribuíam os boatos lançados pelos dois Solara. Não tinha mais ninguém com quem fazer comparações senão com ela. Mas não houve oportunidade de lhe fazer essas perguntas. Ela nunca mais foi ao Sea Garden. A meados de agosto, o meu trabalho acabou. E acabou-se também a alegria do sol e do mar. A dona da papelaria ficou muito satisfeita com o modo como eu tomara conta das meninas. E embora elas, ao contrário do que eu lhes recomendara, contassem à mãe que às vezes um amigo meu ia connosco à praia e davam belos mergulhos com ele... Ela, em vez de me censurar, abraçou-me e disse: Ainda bem, descontrai-te um pouco, por favor. És demasiado ajuizada para a tua idade. E acrescentou com malícia: Pensa na Lina de Charulo, as coisas que ela faz. À tardinha, nos paús, disse António: Foi sempre assim, desde pequenas. Todos julgam que ela é má e eu boa. Ele beijou-me e murmurou, irónico: Porquê? Então não é verdade? Aquela resposta enterneceu-me e impediu-me de lhe dizer que tínhamos de nos deixar. Era uma decisão que me parecia urgente. Afecto não era amor. Eu amava Nino, sabia que iria amá-lo sempre. Pensava falar com ele calmamente, queria dizer-lhe: Foi um tempo bom, ajudaste-me muito no momento em que eu estava triste. Mas agora a escola vai recomeçar e este ano vou para o primeiro ano do liceu. Tenho matérias novas, vai ser um ano difícil, tenho de estudar muito. Custa-me, mas temos de acabar. Senti que era necessário e todas as tardes ia para o nosso encontro nos paús com o discurso preparado. Mas ele era tão afetuoso, tão apaixonado, que me faltava a coragem e ia adiando. Será no feriado de agosto. Depois do feriado de agosto. Até ao fim do mês. Dizia para comigo. Não se pode beijar, acariciar uma pessoa, deixar que nos acaricie e sentir só um pouco de afeição por ela. Lila gosta imenso de Stefano. Eu não gosto de António. O tempo foi passando e nunca mais encontrava o momento certo para falar com ele. Andava preocupado. Com o calor, Melina geralmente piorava, mas na segunda metade de agosto piorou declaradamente. De voltar era a lembrança Sarratore, a quem ela chamava Donato. Dizia que o tinha visto. Dizia que ele viera buscá-la e os filhos não sabiam como acalmá-la. Fiquei ansiosa, com medo que Sarratore tivesse realmente aparecido nas ruas do bairro e que não andasse à procura de Melina, mas de mim. De noite, acordava sobressaltada, com a impressão de ele ter entrado pela janela e se encontrar no meu quarto. Depois serenei, pensei. Deve estar de férias em Barano, nos Maronti, aqui não, de certo, com este calor, as moscas, a poeira. Mas uma manhã, quando ia fazer as compras, ouvi chamar por mim. Voltei-me e a princípio não o reconheci. Depois centrei o olhar no bigode preto, nas feições agradáveis, douradas pelo sol, na boca de lábios finos. Segui em frente. Ele veio atrás de mim. Disse que sofrera por não me encontrar em casa de Nela, em Barano, no outro verão. Disse que não pensava senão em mim, que sem mim não podia viver. Disse que para dar uma forma ao nosso amor escrevera muitos poemas que gostaria de mos ler. Disse que queria encontrar-se comigo, falar comigo à vontade, e que se eu me recusasse, se suicidava. Então parei, e sussurrei-lhe que me deixasse em paz, que tinha um namorado e que nunca mais queria vê-lo. Ficou desesperado. Murmurou que esperaria por mim para sempre, que todos os dias ao meio-dia estaria à entrada do túnel na rua larga. Abanei a cabeça energicamente, disse que nunca lá iria. Inclinou-se para me beijar, eu saltei para trás com um gesto de nojo, ele fez um sorriso de contrariedade. Murmurou. Tu és inteligente. És sensível. Eu levo-te os poemas de que mais gosto. E afastou-se. Fiquei aterrorizada. Não sabia o que fazer. Decidi recorrer a António. Nessa mesma tarde, nos paus, disse-lhe que a mãe tinha razão. Donato Sarratore andava pelo bairro. Que fora ter comigo na rua. Que me pedira para dizer a Melina que estaria sempre à espera dela, todos os dias, ao meio-dia, à entrada do túnel. António ficou melancólico, murmurou. O que devo fazer? Disse-lhe que eu próprio o acompanharia ao local de encontro e que falaríamos os dois claramente com ele sobre o estado de saúde da mãe. Não dormi toda a noite com a preocupação. No dia seguinte fomos ao túnel. António estava taciturno, caminhava sem pressa. Senti que tinha um peso em cima dele que lhe afrouxava o passo. Uma parte dele estava furiosa e a outra cheia de acanhamento. Pensei com raiva. Foi capaz de enfrentar o Solara por causa da irmã Ada e por causa de Lila. Mas agora está intimidado. Apenas porque Donato Sarratore, para ele, é uma pessoa importante, de prestígio. Senti-lo naquele estado tornou-me mais determinada. Tive vontade de o sacudir e de lhe gritar. Tu não escreveste livro nenhum, mas és muito melhor do que aquele homem. Limitei-me a dar-lhe o braço. Quando Sarratore nos viu ao longe, tentou desaparecer à pressa no escuro do túnel. Chamei-o. Senhor Sarratore! Voltou-se com relutância. Disse-lhe, tratando-o por senhor, coisa que nesse tempo era fora do normal no nosso ambiente. Não sei se lembra do António, é o filho mais velho da dona Melina. Sarratore produziu uma voz aguda e muito afetuosa. Claro que me lembro. Olá, António. Eu e ele somos namorados. Ah, está bem. Falámos muito e ele agora vai dizer-lhe tudo. António compreendeu que o seu momento chegara e disse-lhe muito pálido e tenso, esforçando-se para falar em italiano. Estou muito contente de o ver, Sr. Sarratore. Eu não me esqueço. Ser-lhe-ei sempre grato por aquilo que fez por nós depois da morte do meu pai. Agradeço-lhe sobretudo por me ter arranjado emprego na oficina do Sr. Goresio. Se aprendi um ofício, assim lhe o devo. Diz-lhe da tua mãe, pressionei-o nervosa. Ele irritou-se, fez-me sinal para me calar. Prosseguiu. Mas o senhor já não vive aqui no bairro e a situação para si não é clara. A minha mãe, se ouve pronunciar o seu nome, perde a cabeça. E se ouvir... Se o vir nem que seja só uma vez, vai parar ao manicômio. Sarratore atrapalhou-se. António, meu filho, eu nunca tive qualquer intenção de fazer mal à tua mãe. Tu lembras-te bem de como esforcei por vocês. A única coisa que sempre quis foi ajudá-la a ela e a vocês todos. Então, se quiser continuar a ajudá-la, não a procure, não lhe mande livros, não apareça aqui no bairro. Isso não me podes pedir. Não podes impedir-me de rever sítios que me são tão queridos. disse Sarratori com uma voz cálida, artificialmente comovida. Aquela tonalidade indignou-me. Conhecia. Ele usara muito em Barano, na Praia dos Maronte. Era uma voz pastosa, acariciante, a voz que ele imaginava que um homem de categoria que escrevia poemas e artigos no Roma devia ter. Estive quase a intervir, mas António, para meu espanto, antecipou-se. Curvou os ombros, encolheu a cabeça e estendeu uma mão até ao tronco de Donato Sarratore, empurrando com os dedos fortes. Disse-lhe em dialeto: Eu não o impeço, mas prometo-lhe que se o senhor tirar à minha mãe o pouco tino que lhe resta, passa-lhe para sempre a vontade de rever estes sítios de merda. Sarratore empalideceu. Sim, disse à pressa. Já percebi, obrigado. Girou sobre os calcanhares e pirou-se na direção da estação. Dei o braço a António, orgulhosa daquela saída dele, mas notei que tremia. Pensei, talvez pela primeira vez, no que teria sido para ele, em miúdo, a morte do pai, e depois o trabalho, a responsabilidade que lhe caíra em cima, o revés da mãe. Levei-o dali, cheia de afeto, e alarguei o meu prazo. Deixo-o depois do casamento de Lila, disse para mim. 51. O bairro recordou-se daquele casamento durante muito tempo. Os preparativos interligaram-se com o lento, elaborado e conflituoso nascimento do sapato Cerrulo. Pareciam dois empreendimentos que, por um motivo ou por outro, nunca conheceriam fim. O casamento, para além de outras coisas, refletia-se, e não pouco, na sapataria. Fernando e Rino trabalhavam muito, não só nos sapatos novos, que por enquanto não rendiam nada, mas também em mil outros servicinhos que davam lucro imediato, receita essa que para eles era urgente. Precisavam de juntar bastante dinheiro para garantir a Lila algum enxoval e fazer frente à despesa do copo d'água, que queriam a todo o custo assumir para não fazerem figura de pedintes. O resultado disso foi que durante meses a tensão esteve muito alta na casa do Cerrulo. Núnzia bordava lençóis noite e dia, e Fernando fazia cenas constantemente, chorando a época feliz em que no seu boteco, em que era o rei, colava, cozia e martelava, tranquilo, com os preguinhos entre os lábios. Os únicos que pareciam serenos eram os noivos. Houve apenas dois pequenos instantes de atrito entre eles. O primeiro relacionou-se com a futura casa. Stefano queria comprar um pequeno apartamento no bairro novo, ao passo que Lila preferia um apartamento nos prédios velhos. Discutiram. A casa no bairro velho era maior, mas era escura e não tinha vista nenhuma, como todas as casas daquela zona. O apartamento no bairro novo era mais pequeno, mas tinha uma banheira enorme, como a do anúncio da Palma Olive, e um bidé, e dava para o Vesúvio. Foi inútil fazer notar que, enquanto o Vesúvio era um contorno instável e distante, que se dissolvia no céu nubloso a menos de 200 metros, passavam, bem nítidos, os carris da linha férrea. Stefan estava seduzido pelo que era novo, pelos apartamentos com o chão a brilhar, pelas paredes brancas, e Lila depressa se rendeu. Mais do que outra coisa, o que importava era que, com menos de 17 anos, seria dona de uma casa, com água quente a sair das torneiras, e que não era alugada, mas sim propriedade sua. O segundo motivo de atrito foi a viagem de núpcias. Stefano propôs como destino Veneza, e Lila, revelando uma linha de tendência que viria a marcar toda a sua vida, insistiu em não se afastar muito de Nápoles. Sugeriu uma estadia em Ischia, Capri e talvez na costa em volta de Amalfi, tudo sítios onde nunca estivera. O futuro marido disse quase de imediato que concordava. Quanto ao resto, as tensões foram mínimas, mais do que outra coisa, reflexos de problemas internos das respectivas famílias. Por exemplo, se Stefano ia à sapataria de Cerrulo, quando a seguir via Lila, acabava sempre por deixar escapar palavras pesadas acerca de Fernando e de Rino, e ela não gostava, saltava em defesa deles. Ele abanava a cabeça pouco convencido, começava a ver na história dos sapatos um investimento excessivo de dinheiro, e no final do verão, quando se registaram fortes tensões entre ele e os dois Cerrulo, impôs um limite exato ao faz e desfaz do pai, do filho e dos ajudantes. Disse que até ao fim de novembro queria ver os primeiros resultados. Pelo menos os modelos de inverno para homem e para mulher teriam de estar prontos a serem expostos na montra antes do Natal. Depois, cheio de nervos, fugiu-lhe da boca, falando com Lila, que Rino era sempre mais despachado a pedir dinheiro do que a trabalhar. Ela defendeu o irmão, ele replicou, ela exaltou-se e ele fez imediatamente marcha atrás. Foi buscar o par de sapatos do qual nascera todo aquele projeto, sapatos que adquirira e nunca usara, guardados como testemunho precioso da história de ambos, e apalpou-os, cheirou-os, e comoveu-se ao dizer que sentia neles, via neles, sempre vira neles, as suas mãozinhas quase de criança, que tinham trabalhado ao lado das mãozonas do irmão. Encontravam-se no terraço da velha casa, aquele onde haviam disparado o fogo de artifício ao desafio com o Xolara. Pegou-lhe nos dedos e beijou-lhes um a um, dizendo que nunca mais permitiria que voltassem a estragar-se. Foi a própria Lila que me contou este ato de amor, muito alegre. Fê-lo no dia em que me foi mostrar a casa nova. Que esplendor! Pavimentos feitos de grandes ladrilhos reluzentes, a banheira para tomar banho de espuma, os móveis entalhados da sala de jantar e do quarto, o frigorífico e até telefone. Tomei nota do número, emocionada. Tínhamos nascido e sido criadas em casas pequenas, sem um quarto para nós, sem um sítio para estudar. Eu ainda vivia assim, ela em breve não. Saímos para a varanda que dava para a linha férrea e para o Vesúvio e perguntei-lhe com cuidado. Tu e o Stefano vêm aqui sozinhos? Sim, às vezes. E o que é que acontece? Olhou-me como se não percebesse. Em que aspecto? Senti-me embaraçada. Beijam-se. Às vezes. E depois? Depois mais nada, ainda não somos casados. Fiquei confusa. Seria possível? Tanta liberdade e nada? Tanto falatório por todo o bairro? As obscenidades do Xolara? E eles nada mais do que uns beijos? Mas ele não te pede? Porquê? O António pede-te? Sim. Ele a mim não. Concorda que devemos primeiro casar-nos. Mas pareceu-me tocada pelas minhas perguntas, assim como as respostas dela me tocaram. Ela nunca concedia nada a Stefano, embora saíssem sozinhos de automóvel, embora estivessem para casar, embora já tivessem casa própria e mobilada, a cama com os colchões ainda embalados. E ao invés, eu, que certamente não me casaria, há muito tempo que fora para além do beijo, quando me perguntou com genuína curiosidade se eu dava a António aquilo que ele me pedia, tive vergonha de lhe dizer a verdade. Respondi que não e ela pareceu satisfeita.